Victoria Delta Eco Victor, Unintersect Aerovia, Upper November 857. Então, prossegue conforme plano de voo. Controle em 1 no 9.8, transponder 5031, TAN 3191. Apuca 390, vou inversar. Lima Kilo Bravo, controle, prossiga. Upper November 857 até Porto Seguro, Upper Zulu 16 até Grosse, Upper Zulu 14 até Barbacena. Controle 119.8, transponda 5031 para o TAN 3191. 3191, cotejamento correto, ajuste no 016, chamada puxa, acionamento. 1-0-1-6, chamará para puxar acionamento 3-1-9-1. Aquilo Bravo. O senhor efetuou a chamada? Ok, qual é o altitude que cruza agora? 063 para o 085, ciente, já está com rumo direto do destino? Ok, ciente. Mantenha o chamado de pouso no 4, no 5? Gente, informe quando nivelado no 085, Lima Kilo Bravo. Aproveitadora azul 4235, bom dia. 4235, sub mantém ao 380, saída da EL, contato radar. Para 380 na EL, 4235. Coral 76. Qual a posição? Passar o motor rodou agora pro pilotar. Descendo na UIS Mono. A quantas milhas afastado, Salvador? A 13 milhas, 13.1 milhas afastado, Salvador? Afirmativo. Ok, ciente. Mas fica atento ao Guardião 05. O Guardião 05 já avisou com o Mike Wolf Mike rumo ao push, quente pés. Guardião 05, controle. Controle, o Mike Wolf Mike tá avisado com o Guardião 05. Sim, gente. O Guardião 05 avisou com o Mike Wolf Mike. Guardião 05. Sim, gente. Informe quando superar o tráfego. Guardião 05. Coral 76, faça um cheque desse equipamento transponder, não recebo seu modo Charlie. Ok, ciente. Salvador, guardião número 5, o tráfego recuperado a 8 mil horas. Ok, ciente. Para ingressar no circuito de tráfego. Só um minuto, aguarde a transferência toda, Guardião 05. Aguarde a transferência toda, Guardião 05, aguarde. Santimia, agora recebo nivelado 0190. Ok, 1190. Comando zero nivelado a 23.3 milhas norte-nordeste de Salvador. Então, 05, para ingressar no circuito, chame torre agora, 118.62. 118.62. 1.260. Chame Recife, 12.085, alternando 3.365. Quem chama? Recife 12.085 ou 3365, boa, gol no 260. Isso do Gré? Afirmo, anteriormente foi autorizado um sobrevoo próximo à região do Batalhão de Tóquio, 93, e anteriormente chamaram no Paraná, 4 do Gré. Afirmo, se a gente está em vertical do batalhão, então chame para prosseguir até o Pátio do Gré na sequência. 05. Siga, Guardião 07. Guardião 07. Ondina para Salvador, 500 pés, litoral, 1016 altímetro, informe através do Parque Pituaçu. Qual foi o B? Sou B do Guardião 07. 07, o POB. Prossiga, Lima, Quilo Bravo. Sente, sente. Tente contato com Recife 1288 e 1260. Nivelado no 085. O Lima Quilo Bravo, em condições visuais. Adião 07. Escuta. Super OB. Pega a base, cara. 02. Copiado, 02 no POB. Informe através do Pituaçu. Vai, Pituaçu, 7. Aproxima para o primeiro lançamento, Lima Kilo-X-Ray. Lima Kilo-X-Ray. Estou recebendo um tráfego a 1500 pés, próximo ao, através de Veracruz. Por acaso já efetuou contato em um dos 645? Ainda não, mas vamos fazê-lo, ok? Ok, faça então antes do lançamento agora. Aguarde para o lançamento. Ok. Muito bom dia, gol no 270, pronto para cópia. Gol no 270, está aprovado para Guarulhos, nível 360, pela aerovia Peuisk 50. Decola da pista 1-0, com curva direita no perfil da saída da EL, até a posição Lida. Após o Lida, voe direto para a posição Bidev, Bravo, Índia Delta. É com Vitor. O Intercept aerovia Upper Whisky 50, e então prossegue conforme plano de voo. Controle em 1 no 9 acima 8. Transponder 5037. Gol 1270. No 270, ajuste no 0 no meio. A informação a Chase em curso é a Oscar, chama para puxa acionamento. Solo Salvador, TAM 3191 para feedback e acionamento. Livre chama TAC 3191. Confirmar para baixo, 3191. Controlado, 110 conversas, parte do Graia, Guardião 07. Gente, o Guardião 07 solicita aí treinamento, aproximação 360 para cabeceiro no 7, se não for atrapalhar os tráfegos aí. Permanente. Olha do batalhão em Lote Feito, chama na final da 17, então, Guardião 07. Gente, 07. Controle o Lima aqui, Lote 6. Prossiga. Estou pedindo atenção para 100, aprovando novamente para o F. 100 na minha escuta permanente, Cinturo Whisky da Ilha, Lima aqui, Lote 6, corre para o lançamento. Lote 6. Coral 76. Já o 07 livrando 500 para 1000 pés aí para aproximação. Sim, valeu, deixa-me no solo controlado, cabeceira 17, Guardião. 05. Para o Pátio do Gás. Qual é o apoio? Eu já encerrou aqui a missão, próximo batalhão de choque para retorno ao a Salvador Pátio do Gás. Seja, estou com o helicóptero na, cruzando a final da pista 10 para aproximar para a cabeceira 17. Sem condições então de aproximar aí pela vertical de Jardim das Margaridas, Shopping Litoral Norte, aproximar direto para o Goiás na sequência? Afirmo, Jardim das Margaridas, Shopping Litoral Norte. O 07 vai fazer uma aproximação para a cabeceira 17 já, que é o nome, o nome do pés aqui na vertical 17. 057. Guardião 07, Guardião 05. Gente, até o Pátio do Graia autorizado, chama o solo controlado, o vento 110,205. Estava na solo controlado, Guardião 05. Guardião 07, 105. Qual foi o B remanescente? 5 remanescente. Ok, sente. Pegadora do 4-3-5. Vem. Azul 4-2-5, cruzando 2-5-0. É, Recife agora, 2-5-1, alternando 3-3-2-5, azul 4-2-3-5. Com 2-1-3 a bordo. Já tenta o helicóptero taxando por parte do ré. 05, já nos visou, vamos guardar aqui na área de grama. Copiado, 1-8-5, 4 horas de galeão, TAM 3895, livre táxi até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, torre 1-8, decimal 6, ajuste 10 no 6, um dia bom voo. 3191 foi copiado 213 de QAB, pode confirmar a autonomia alternativa, senhor? 3 horas e 50, alternando Guarulhos, tá 3191. Copiado 350 Guarulhos, obrigado. Livre táxi 3191 até o ponto de espera da pista 10, via Taxway India. No ponto zero, chame torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0 no 6. Então, bom dia, bom voo. Bom atmosfera dando zero, tô em 186 via Índia, 10 no meio, ajuste, tá? 3, 1, 9, 0, bom dia. Alugou na 7700, o estacionamento posição 5. No 777, informa as 2 da TAM passando na retaguarda, dentro de mais alguns segundos. Pode coordenar com a equipe de solo, após o tráfego, o senhor pode iniciar e chamar para o táxi. Voo no 777. Gente, fazer bus, está me esquerda no momento, autorizado na 777. Salvador, muito bom dia, Web 6740, mantendo de profundo 50 na Mare. Web 6740, aciona identificação, deixa se manter um 050, chegar na Mare. Descendo 050 na Mare, Web 6740. Turim de Juliette, informe visual com o campo. Turim de Juliette, visual com o campo. Então chame a torre em 118.612 para ingressar no circuito de tráfego. Para a descida, o Lima Kilax Rey. Lima Kilax Rey com curva pela esquerda, descida livre em condições visuais. Forma cruzando 2500 pés. Isso aí. Web 6740, controle. Web 6740. Me escuta, Bruno. Estou algum desvio? Negativo. O que me aprovou está mantendo a de Mário, por acaso? Web 6740 está na proa de Mare? Negativo, estou na proa de Mare. Só para informação, pela projeção o senhor vai estar passando através de Mare 3 milhas à esquerda, só para informação. Positivo, obrigado. O avião fez um alto alinhamento aqui, ele está se entendendo aí. Ok, ciente. Salvador, tá 3 anos no avião, não? Três, uno, quando espera dar um 0 com o número 2, pronto. Atenção, só aguardando a companhia à frente, reporta pronto. Ok, graças. Não vai comprar 3295, pronto, aliás, ainda para autorizado, pista 10, 140 com 10. Batalha, quem demora, pista 9, 10, 10, 10, 10. Pista no 7, enquadrando a base pela direita, tráfego avistado, vento 130 com uma dúzia, pouso autorizado, Juri. Autorizado no 7, Juri. Então 3191 após o 320, aliás, em manter, pista 1-0. Após o 320, ali mantém, 1-0, 3191. Salvador, voo 1270, posição 135. 130 com 10. Confirmando o ataque via Pátio Uno, em Jeial. São pontos de espera da pista 10, torre 118, decimal 6, ajuste 0,6, um bom dia. Pátio via Alfa, ponto de espera, torre 18,6, agora 777. Desça para 2.000 pés, ajuste 0,16, em ponto final do procedimento. LF X-Ray. Direita, repita para o metro. Desça para 2.000 pés, ajuste 0,16. Informe o final do procedimento ILS X-Ray. 1-0 no meio, ajuste, descendo para 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray, informe estabilizado. Minha frente espacial. Decolado 04, controle agora 1-9, decimal 8, boa viagem. 983895. Victor, Índia, Juliette, no solo 04, 180, parte 4, chama pista livre. Salvador, 83895, passa 2.000 pés, perfil da Dael. Tran 3895, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída Dael. 340, você pode ler, né? Ah, está autorizado, tá, eu. Tá, eu, 3895. Azul 4033, São Cópia. Azul 4033, Parilhéus, autorizado nível 160. Decolagem da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, direto Ilhéus. Controle Salvador 119.8, torre 118.6, aciona 5041, Azul 4033. Azul 4033, correto, sendo pronto para pushback, também. Táxi via Táxi 1, Índia e Alfa. Próximo ponto de espera da pista 10, torre 18, decimal 6, ajuste 10, 16. Boa tarde. Completo final, chame 2, 118.6. Da 3191, decolada 07, controle agora 198, por Vegas. 198, até já. Controle 3191. Tá 3191 no contato radar, sul para nível 380. 380. Romero lá. Decolagem 717, com curva esquerda. Controle Salvador 1198, Torre 1186. Aciona 0121, no Índio November Alpha. Controle 3191, possibilidade da EL. Autorizado. Obrigado. Sente azul 4076, aciona identificação, chegada a mar e desce mantém 050. Afirmativo, tem livre ingresso, regresso pela Juliette, Pátio 1, Indy Alpha, até o ponto de espera. Sente agora a diferença. Estou no zero, 110 graus que levar. No 777, está quadrado zona zero, controle agora 198, por 198, batalha no 777. Jet 5728, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 10, 16, informe o final do procedimento LS3. Está autorizado descer a 2000, livre de restrições? Está livre. Vai reportar estabilizado no localizador 5726. 5728. Azul 4076, voe ITAP. Direto ITAP, azul 4076. Controle o Gono 777, passa 2200, bom dia. Gono 777, contato radar na decolagem, sua para nível 320, sai do Léo. 320 da El Gono 777. TAN 3895, chame o centro Recife na frequência 1251, alterno 3325. Dan 3216, aciona identificação, desça para 050 na chegada à mar e ajuste de altímetro em Salvador é 10, 16.